Pai venerado. Agora eu vou cumprir a minha missão e o meu destino. Espero que seja um destino que traga honra à nossa família. E se requerer a minha vida, eu vou sacrificá-la com alegria para ser um bom servo da nossa nação. Bolsonaro se forma bem com pesado. Campo de guerra, brasileiros, residências camuflados. Virou de posição, zero para o ataque. CBR para a guerra. A guerra de senhor. Guerra contra todos os opressores da nação. Repetindo.